ligado em rádios e mais rádios, espaços fechados, reduzidos, que chato. Ritmo e poesia, é rap nossa arte, arte de periferia. Sufoco, muita treta, correrias, correrias. O esquema é difícil, mas vale o sacrifício. Só de saber que agrada aos seus ouvidos, as palmas da galera são maior cachê que o artista do gueto pode receber. Em troca da mensagem que mandamos no palco, um som para o seu bem, então ligue seu rádio. Hip-hop é nossa carica, nasce do que é bom. Pedi seu rádio, sim, dá um som. Pedi seu rádio, sim, dá um som. Pedi seu rádio, sim, dá um som. O hip-hop é nossa carica, nasce do que é bom. Pedi seu rádio, sim, dá um som. Pedi seu rádio, sim, dá um som. Pedi seu rádio, sim, dá um som. O hip-hop é nossa carica, nasce do que é bom. Eu vou fazer a minha parte aqui no microfone. Quando chegar em casa, eu pegarei o telefone. Eu vou ligar pra sua rádio e te atormentar. Torra sua paciência até você tocar. Rap nacional, na programação normal. Como disse o campeão negro no Distrito Federal. Quem sabe desse jeito a gente vê o nascimento de uma nova era, evolução do movimento. Faça sua parte e já está muito bom. Cara tá na cara, liga o rádio e sinta o som então. Ligue seu rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. O hip hop é nossa cara e cara, sinto que é bom. Ligue seu rádio, sinta o som. Seu rádio, sim, dá um som. Ligue seu rádio, sim, dá um som. O hip hop é nossa cara e cara, sinto que é bom. Ligue seu rádio, sim, dá um som. Ligue seu rádio, sim, dá um som. Ligue seu rádio, sim, dá um som. O hip hop é nossa cara e cara, sinto que é bom. Não perca seus esforços. Você que é vivo, continue quebrando os ossos. A força prevalece, o movimento cresce. Para os grafiteiros, vida longa ao jet. Mostre sua arte, devido a esse concreto. Faça sua parte e nunca se esqueça de escutar muito rap. Dá o valor que merece, um DJ no scratch. O cara lá de trás que comanda o astral. Faz do toca-disco um instrumento musical. Batedores de cabeça, dançarinos de break. Rappers, grafiteiros, praticantes de skate. E dessa mistura surge 98, hip hop é de loucura. Um grupo de rap com fé é muito bom. Que te indica, ligue o rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. O hip hop é nossa cara e cara, sinto que é bom. Ligue seu rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. O hip hop é nossa cara e cara, sinto que é bom. Ligue seu rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. Ligue seu rádio, sinta o som. O hip hop é nossa cara e cara, sinto que é bom, sou que bom. Ligue seu rádio, sinta o som.